devagar. Todas as contas e coisas pra viajar, vivendo há alguns meses no mar. Já tive dinheiro pra aproveitar. Estamos em algum lugar, só não sei o caminho para chegar. Às vezes pensei não desejar.